andrecidismoral.com.br. Puxa, Maquinama! É mais um lado da GTG. O trabalho tá no piseiro. Se vem dançar esse piseiro, que é gostoso e é bacana, tá cheio de vaqueirama. Virado na desgrama, desmantelam, desmantelam, desmantelam o danado. Sabrina bota o boi no chão, arruma a sela do cavalo. A vaqueirama tá danada, tá entrando em desespero. DJ aumenta o som e solta logo esse piseiro. Botoque, botoque, vai meu cavalinho. Galopa bem gostoso, galopa bem gostosinho. Botoque, botoque, vai meu cavalinho. Galopa bem gostoso, galopa bem gostosinho. Botoque, botoque, vai meu cavalinho. Galopa bem gostoso, galopa bem gostosinho. Botoque, botoque, vai meu cavalinho. Galopa bem gostoso, galopa bem gostosinho. André Cibis, o mural de Ibicoara. Vem gravando em BH. E vem dançar esse piseiro, que é gostoso e é bacana, tá cheio de vaqueirama. Virado na desgrama, desmantelam, desmantelam, desmantelam o danado. Sabrina bota o boi no chão, arruma a sela do cavalo. A vaqueirama tá danada, tá entrando em desespero. DJ aumenta o som e solta logo esse piseiro. Botoque, botoque, vai meu cavalinho.